interiorizado o diretor da Cidade para a Guarda Pública. O número será como a esquerda, saída Puca, Pipa, controle 198, responde 5157, com 170. 170, correto, reporte pronto. Reporte da Guarda Pública. Passaria do 2222, 43 POB, 5 horas e 10 autonomia, alterna Salvador para o táxi. 043 a bordo? 43 a bordo, senhor. Via pátio Índia, seguindo o gol que está puxando no pátio principal, ponto de espera torre, 1895 com o gol. Pátio Índia, segue o gol, ponto de espera com a torre, o passageiro, obrigado. Pronto para o táxi 1868, 136 a bordo, 2 horas, Salvador. Siga via Índia, ponto espera, torre 1895, com gol. Índia, ponto espera, 1895, obrigado, boa noite. Autorizado, alinhagem decolar, 150 graus, 5 lances. Decola. Salvador, passarelo 2228, pronto no ponto de espera. Gente, mantém a posição. Mantém. Autorizado, né? Mantém o passageiro 2228. Ali mantém 2228. Decola os 37, controle 20, correção 19, decimal 8. 19,8, boa noite. Clube de decolagem, o passaredo, vento 140 graus, sincronia. Iniciando o passaredo. Passaredo, decola os 39, controle 119, decimal 8. 119,8, passaredo, boa, boa noite. Boa noite. Para o táxi Gol 1170, estamos com 104 a bordo, 0427 de autonomia alterna Fortaleza. Confirma só o POB? 104. Gente, táxi via pátio, ainda posso esperar a torre 1895, com o Gol. Táxi via pátio, Índia, ponto de espera da 1-0-1-1-8-9-5, 1-1-7-0. E Salvador, boa noite. Papá Romeu Bravo, Alfa Tango, Tafui LS, da 1-0. O trem é fixo. Gente, Bravo, Alfa Tango, continua a aproximação, a atualização de pouso. Gente, cara. Boa, 370, mas se tiver outro, a gente pega o 20 ao 3. Gente, minutinho, cópia. Cancelando o plano aos 4-3, está autorizado para a base direita da 1-7, reporte na fila. Gente, tanco, grato. Decola no 0, esquerda, na Pucas e Par, controle 19-8 e o transponder 5-1-6-0. 370 Natal, autorizado, upper Zulu no 0, decola da pista 10, correnteza, Pucas de Par, 198, 5160, Gol 1098, 23. Correto, repasse pronto. Potente. Base para final da 7, o Bravo Fata. Querido pouso, vento 1-0-0 graus, singular. Teve pouso no 7, o Bravo Fata. Prova faltando no solo aos 4-5, se vira direita para o estar estacionado para a gente ali. Próximo ponto de venda no 0, pronto, gol 1-0. Autorizado, a linha é decolar, vento 1-0-0 graus, 5-9, 1-0-0. Esse fica a linha é decolada 1-0, gol 1-0. Pesada, é para táxi. 370, decola os 48, controle 1 no 9, decimal 8. Controle 19-8, obrigado. Azul 6908. 6908 da Azul. Tráfego avistável, ajuste no 0 no 5, pista molhada, tá livre o pouso na 1 no 0, o vento é calmo. Livre pouso, cabeceira no 0 Azul 6908. Para o táxi, o voo 1098, PLB 139, 3 horas de autonomia, Serra Marcel. Este o voo 1098, táxi à direita e chame no ponto de espera da 10, a torre, em 1 no 8 decimal 95. Direita no ponto de espera, vai chamar 1 no 8 decimal 95, voo 1098. Chegou no 098, boa noite. O tráfego da Azul está pousando agora. Fique atento ao tráfego após a linha aí manter o 10. Após a Azul vai nem manter o 098. Azul 6908 no solo 52, ao livrar à direita, chame o solo 1219. Vai livrar 219, 6908. Voo 1098, decolagem autorizada, da 10, vento 200 graus, com 5 nós. Esse é decolagem 2 kg, para o pátio 3, fica atento ao sinalizador no pátio. Alfa quilo e batilha Colombi 6908. Daqui a gente consegue ver aqui no solo, possivelmente o balizador no ponto médio do pátio 3, ok? Fique atento e siga as instruções do mesmo. Ah, ok, balizador, é 908. Decolando 54, chame o controle em 199, décima 8. 198, voo 1098. Salvador, boa noite, TAM 3152, autorização Maceió, pronto, cópia, tá? Gente, TAM 3152, está autorizado Maceió, o nível 330, via Peruísque 58 até Orago, e após direto o destino, decola da 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 19, decimal 8, e o transponder é o 5163. 330, via rota plano de voo, Peruísque 58, Orago, DCT, 10, esquerda, Puca, Caju, 198, 5163, está no portão 06-3152. TAM 3152, está correto, cotejamento, chame para o pushback e acionamento. Passaremos, tá. Salvador, boa noite, o 3891, agora uma milha de Simbra. Tá 3891, boa noite. Pista molhada, ajuste no 0 no 5, livre pouso, não no 0, vento é sul, 179. Afirmativo, tá ciente, entendeu, livre pouso, não no 0, tá 3891. Autorizado, então 3152 e chame para o táxi. Passaremos táxi, 3152. Salvador, Oceaneiro 6258, boa noite, LS 10. Boa noite, Oceaneiro 6258, informa pista molhada, ajuste 10-15, aguarde autorização de pouso. Pista molhada, aguardando autorização 6258. Stan 3891 no solo 05, direita 1219, o solo. Afirmativo 219, para informação, e até curtíssimo final, a gente estava com indicação de 170 com 15 nós, tá? Ok, 170 graus com 15 nós, ciente. Afirmativo. Oceaneiro 6258, livre pouso na 10, vento superfície 190 graus, 079. Está livre pouso no 10, Oceaneiro 6258. Na escuta do solo? 3891, prossiga. Ok, prossiga o táxi Alfa e Juliette para o gate 2. Alfa e Juliette do 02-3291. Pista molhada, é o número 2 para o pouso. Aguarde autorização, o ajuste 10-15. 10-15 aguarda, não dá pra. Oceaneiro 6258 no solo aos 08, ao livrar à direita 1219, o solo. Direito 1219, 6258. Tá 3152 com 118 a bordo, 2:45 Natal. Pode autorizar, pista no 09-32. Livre táxi, via Alfa e via Pátio e Índia. No ponto de espera da 10, chame torre 1895, o tá 3152. Pátio. No ponto de espera da 10, chama a torre 1895, então boa noite, 3152. Boa viagem. Obrigado. São Salvador, Oceaneiro 6258, livrando sua escuta. Oceaneiro 6258, táxi autorizado, via Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 6258. Chinami 258, autorizado o ingresso do pátio pela Juliette. O gate é o 05, o Chinami 258. A Juliette pro 056258, obrigado. O 1972 no solo ao 10, ao livrar à direita, 1219 o solo. 219, livrar a 0972. Oi Salvador, boa noite, Azul 4062, 11 milhas. Ok, o Azul 4062, continue na aproximação, aguarde autorização de pouso, pista molhada e o ajuste 10 no 5. 10 no 5, o 4062 aguardando autorização. Lá 72, táxi autorizado, Alfa, Juliette, portão 10. O senhor vai seguir o follow-me aqui no, nas proximidades do gate 8 até o 10. Sente, Alfa, Juliette, através do 08, saiu aqui o follow para o 10, com o 72. Azul 4062, livre o pouso na 10. O vento é 190 graus, 079. Ciente, livre pouso no 10, Azul 4062, reporta o trem baixo travado. Ciente. Salvador, boa noite, eu tô 31952. Boa noite, na 3152, alinhar e manter 1-0. Ali mantém 1-0, 3152. Azul 4062 no solo aos 1-5. Ao livrar à direita, chame o solo, 1-2-1-9. Pato 062 Azul, táxi via Alfa Juliette, gate 01. Alfa Juliette, gate 01, pode ser atendido. 079. Autorizada a decolagem da pista 1-0-3-1-5. Tá 3152 decolado aos 1-8, chame o controle 1-9-8. 19-8, tenha uma boa noite. Igualmente. Alfa é o 4062? Que é o azul 4062, prossiga. Você já está operando na sua nova? Não, negativo. Ali, aquelas luzes que o senhor está vendo, ali vai ser a sala de meteorologia. A torre vai ficar ainda em cima desses andares iluminados aí. É, ali vai ser meteorologia e creio que alguma sessão de eletrônica, alguma coisa assim. Ah, legal, obrigado aí pela informação. Comente, o 2101, tenha uma boa noite.